del pavo, déjame, cierro los ojos. Alinhe-se com a área pertinente, esse é o som hotel, que chama 0-21-30 graus, 07 nós. Bruno 2, decola ao 40, professor Salvador, 120, décimo 8. Opa, 12, chamada controle, 120, décimo 8. Curitiba de Costa. Aqui dia 1, espero que a decolar. 0, saída Coral 1 Bravo, o contato é radar estabelecido da decolagem. 1-2, para o 100, Coral 1 Bravo. São 3215 autorizado, ingresso e decolagem pistão no 0, venha para no 30 grau 059. Autorizado, ingresso e decolagem da pistão 0, 3215. Decolo 47, controle Salvador, 90-18. Boa noite, 3-8-5. Controle Salvador, 3-8-5, São Paulo 1, ótima. 3-8-5, contato em Galera Decolar, turma 3-4-0, via saída São Paulo 1. São Paulo 1 para 3-4-0, 3-8-5. No ponto de espera, chamo nessa sequência para a decolagem. Pegadinha 303, estando em situação décima 050, voe a posição bom para que você está jogada bom. Vou chamar na 303, ajuste o metro 1020. Lêmia 322, decola 51, controle 120, decima 8. P3215, centro 75, ok. Após o nível 200, seja voado a posição módula. P3215, passa agora o nível 160, chama o C3215. A frequência 135 decimal 1, alterna 18 decimal 35, após o nível 200, voado. 5200, voa módula. 1251, 235, P3215. Módulo após 200. Positivo, módulo 200. Olha, 313, desça para 2 no 10, ajuste de metro 0020. Após tudo, autorizado a levar o seu sistema 00 estabilizado. Xalama 322, o centro solicita que o Romeu Sof 018 com a velocidade incrementada, que ele acelerar a sua projeção. Ok, entendeu? Xalama 018 vai incrementar a velocidade. Dá a sua coordenação agora. Chamada 3 no 3. Chamada 3 no 3, Luiz 1. 1 autorizado. Chamada 3 no 3. Vamos estabilizar o salto do procedimento. 3 completo sinal, chama a VLT, na frequência 98, esse maladinho. Telema 3, 2V, chama a VLT, na frequência 1285, ao término 25, decimal 4. Samba 1-2, controle. Serviço radar encerrado, 62 mil, espera a produção coral, mantendo o bônus 00. Chama agora o controle de erros na frequência 1-2-0, decimal 1. Solo ao 04, libera direita, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 2. Martin Shields 3-0, good night. Stand by 8 Superior. Stand by. Martin Shields 3-0, ready to copy. Yes, we are ready to copy. Clear to Miami flight level 360, according to flight plan route. Momo departures, Mike Oscar departures, and then in transition, November, Echo November, India Mike transition. After departure, left turn, the call code is 5474, and from the departure control, 120, Liston 8, read back please. Okay, now, 260, search Miami via flight plan route, flight level 360, the Momo departure, unit transition. Clock is 5474, departures on 120.8, American 230. Amanda, just reserve the readback to correct me. Call me for pushback and set up. Okay, we'll call you for pushback and set up, American 230. 47, essa notificação via chegada a bordo, deixe uma senha 2007, altitude 19020. Afirmativo. Está livre o ASD 707, estamos solicitados para o procedimento. Sim, ASD 707, autorizado a alerta, sou eu, estamos solicitados. Passando para dois hotéis, dia chegando à porta, ajuste o quilômetro 1020. Taxi, emergency, 2-0. 450, solicitação de chegada da 91 no DC na 350. Ajuste último é 1020. Okay, America 230, clear taxi via apron 1 and taxiway India, report at holding point runway 10 for takeoff. Oceanam 6313, boa tarde, pronto para copiar. Obrigado. Autorizado, Guarulhos. O nível é o 380, via Etozulu 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, saída Salvo 1, transição Mótiva. O controle 120, decimal 8. Testole 5477. 380, saudação com o máximo, vai ter o número 0 para bater. 120, decimal 8, controle 5477. O transponder do Oxané 6303. Oxané 6303, correto, cotejamento. Reposte nessa frequência, tu puxa essa na meta. Caralho. America 230, maintain position before holding point, inform traffic on final 1-0-0. Okay, we'll hold forward, American 230. Azul 2707, completo sinal, chame agora a sua nossa atenção número 2905. 2905. 2107023, está para 2000 pés, sinal de procedimento em nosso sul, pista no aberto. Azul 2707, ajuste channel 020, pouso autorizado na pista no 0, o meta é 130 graus, 079. Seja pouso no 0, azul 2707. Autorizado, pushback e acionamento, resposta. Tira. 2-4, centro 305, voo, 6-4, 3-4, 1, atenção, procedimento, 2-3, último, 3-0-5-0.